A história foca em Maxine Max Caulfield, uma garota de 18 anos que, depois de viver em Seattle, resolveu voltar para sua cidade natal, a cidade fictícia de Arcadia Bay, no estado do Oregon, para realizar educação sênior na Academia Blackwell, com foco em fotografia. Max é uma personagem muito encantadora. Em um panorama geral, ela prefere estar em uma posição de testemunha, de observadora, do que de fato uma agente ativa de algum evento ou acontecimento. O que casa muito bem com a aspiração dela por fotografia. Por ser muito tímida, ela tende a demonstrar muito poucos sentimentos para outras pessoas com quem tem pouca intimidade. E por conta disso, é natural que jogando com ela tenha a possibilidade de tomar escolhas mais egoístas. Muitas dessas escolhas sempre focando no que os outros vão pensar dela. Ao mesmo tempo, ela é bondosa e capaz de sentir empatia pelas outras pessoas, o que também torna possível ações de ajudá-las em detrimento da própria posição ou do bem-estar. E é nessa mistura de timidez com generosidade que aparecem muitas das escolhas presentes no jogo. Mas esse assunto será comentado depois. Após ter o pesadelo de uma tempestade destruindo a cidade em meio a uma aula, ela decide ir ao banheiro para se refrescar. Eis que ela testemunha Nathan Prescott, um dos alunos, assassinar uma garota dentro do sanitário. É nesse ponto que ela descobre que tem a habilidade de retroceder no tempo, e com esse dom consegue impedir o assassinato da moça. A moça em questão é Chloe Price, a melhor amiga de infância dela que mudou drasticamente desde a ida de Max para Seattle, e que além de uma situação pessoal bem complicada, está atrás de uma amiga muito próxima chamada Rachel Amber, que desapareceu repentinamente. Chloe é praticamente um negativo da Max. Ela é agressiva, extrovertida e com um temperamento explosivo. Ela não se importa se vai dizer ou fazer algo que magoe ou machuque alguém, e se exime muito da responsabilidade por suas ações. Essa não foi a imagem que Max tinha quando partiu, mas o jogo consegue mostrar o porquê ela ficou desse jeito. Lidando com o luto pela perda do pai, os sentimentos de abandono pela Max e mais tarde por Rachel, além da relação problemática com a mãe, Joyce Price, e com o padrasto, David Madison. Apesar dessa personalidade quase que antônima da Max, as duas se reaproximam muito, fazendo de Chloe a pessoa que Max mais se importa durante todo o jogo. E, por um longo período, é a única personagem para quem Max revela o seu poder de voltar no tempo. Além de Chloe, a trama traz personagens muito interessantes, como Victoria Chase, uma patricinha talentosa com a necessidade de humilhar todos que se opõem à sua vontade, Frank Powers, um traficante com quem Chloe possui uma dívida, Joyce Price, a mãe de Chloe, esposa de David, garçonete no restaurante Two Whales, o já mencionado David Madison, um ex-fuzileiro naval, agora chefe de segurança na Academia Blackwell, Mark Jefferson, professor de fotografia da Max, sempre esperando o melhor dela, Kate Marsh, uma aluna sofrendo bullying após a realização de uma festa, e o meu favorito, Warren Graham, o nerd geek legal da galera. E assim segue a história, Max aprendendo a utilizar o novo dom dela, se reconectando com Chloe, vivendo uma vida de estudante, ao mesmo tempo que tem que lidar com um aluno perverso e perigoso, e desvendar os mistérios de Arcadia Bay. Cada episódio age como um marco na jornada de Max. Primeiro apresenta ela, o ambiente em que ela se encontra, os outros agentes, e também o dom dela. O segundo episódio começa a fase de adaptação desse cenário, o terceiro da inicia a investigação do mistério de Rachel Amber, o quarto avança na investigação e faz revelações importantes, e finalmente o último, agora que todas as peças do quebra-cabeça foram identificadas e a maior parte delas está encaixada, finaliza a história. O ritmo do jogo segue bem lento, de forma que assim Max consiga aproveitar uma parte de cada faceta da sua vida, os momentos diversos que ocorrem entre as interações com as pessoas do dia a dia de estudante dela, a tensão existente na casa de Chloe, ou o medo do desconhecido nas partes da investigação. Sobre o sistema de escolhas, uma coisa que poderia ser muito roubada para a progressão da história seria a habilidade de Max de voltar no tempo. Poderia deixar um panorama geral da história visível e previsível, mas felizmente o poder dela não compromete a história. Existem dois tipos de escolhas, as maiores e as menores. Essa divisão faz parecer que as menores têm um impacto menor e que as maiores mudam radicalmente o desenrolar da história, mas não é bem assim. As menores acontecem ao longo de cada segmento e não afetam o desenrolar da história, apenas as interações entre Max e os outros personagens. Pegando como exemplo deixar Daniel fazer um desenho da Max, logo no primeiro episódio. Deixá-lo desenhá-la vai gerar uma postagem na rede social, uma conversa da Max com Warren, e se torna um ponto importante a favor de convencer o Daniel a ir para a festa do Vortex Club, no episódio 4. E meio que só isso. Recusando-se a fazer o desenho, esses elementos deixam de existir. As escolhas grandes são oferecidas ao final de um segmento antes de passar para a próxima parte da história. Então, quando uma escolha é tomada e o jogador segue em frente, fica possível retroceder. É possível voltar logo após tomar uma escolha, mas a história dá uma pequena impressão geral e um vislumbre dos possíveis impactos que aquela escolha lhe carrega. E é claro que nem sempre é possível prever os impactos diretos e indiretos das escolhas. No geral, essas escolhas não afetam o andamento da história, mas sim a relação entre os personagens. A escolha de maior impacto no desenrolar talvez seja o destino de Kate Marsh. Kate é uma aluna que sofre bullying durante todo o primeiro episódio, por conta de eventos que antecederam mesmo a história do jogo. Algumas escolhas são colocadas sobre a postura de Max em relação a essa situação, como tirar uma foto de segurança intimidando Kate, ou interferir na interrogação dele. Ao longo dos dois primeiros episódios, esse ambiente tóxico compromete o bem-estar de Kate, o que faz com que ela, ao final do episódio 2, tire a própria vida. Max consegue voltar no tempo e chegar até Kate, mas o dom dela causa um gasto físico muito forte, e é baseado nas escolhas dela com Kate e o que ela disser para Kate que vão ditar se ela se salva ou se desiste. Se ela desistir, comentários ao redor da cidade irão circular sobre uma aluna ter tirado a própria vida. Mas se ela conseguir se salvar, Max realiza uma visita durante o episódio 4. Um momento bem esperançoso, por sinal. E é a partir desse momento que Max, junto com Chloe, buscam uma conexão entre o incidente com Kate e o desaparecimento de Rachel Amber. Ainda que o coração da história seja sobre a relação entre Max e Chloe, é a procura por Rachel e por essas respostas que move e explora esse coração. Falando nela, é impressionante como Rachel é uma personagem tão interessante e tão impactante, apesar de nunca aparecer fisicamente em momento nenhum. Ao longo do jogo, apenas uma foto dela é mostrada, mas conversando com muitas pessoas ao redor de Max, muitas delas tiveram alguma história ou ligação com ela, em particular, Chloe. O que causa um choque em Chloe quando ela descobre que Rachel saía com o fornecedor dela e para quem ela deve dinheiro, Frank.